sociedade também nela deu um fim. Sei que nada pode abalar sua fé, mas a minha anda em baixa e eu nunca rezo em vão. Quanto a você, quem era antes de você se perder? O pole derradeiro foi por quem ou pelo quê? Ainda há vislumbres de alguém que esteve aqui antes que eu nascesse, disse adeus antes de vir. Yeah!